te deu certo. Se apaixonar por alguém é muito bom, certo? Ter correspondido é ainda melhor. Viver seus dias com quem ama é muito bom. Maravilha é andar e poder respirar. Maravilha é conhecer lugares que você achou que não queria nem pisar. Ver acontecer coisas que você imaginou que não queria se realizar. Seu filho se formar, sua filha se casar. A cura da doença, a escritura da sua casa. O primeiro beijo, a primeira namorada. As peças da família, a fogueira e a quadrilha. Dos tempos da escola, em algum lugar, em algum momento da sua história. Existe um tempo bom perdido em sua memória. Ninguém veio ao mundo somente para sofrer. Tenha fé, existe um tempo bom preparado. Falado pra você. O tempo bom existe sim, e ele sorri pra quem quiser viver. O bom momento vai estar pra sempre na sua mente. Basta lembrar pra vida ficar diferente. Se ele não veio, é porque está por vir. Pois Deus existe e gosta de ti. Não dá fardo maior do que se possa suportar. Tem bom ânimo e seja fiel. Ser fiel. O tempo bom existe sim, e ele sorri pra quem quiser viver. O bom momento vai estar pra sempre na sua mente. Basta lembrar pra vida ficar diferente. Você não vai desistir de viver, vai. Não vai parar e deixar tudo para trás, vai. Não vai perder, vai. Enlouquecer, vai. Desanimar e esquecer do seu projeto que tanto corre atrás. Não, você não vai. Haja o que houver, não desista. Seu bom momento pode estar dançando do seu lado na pista. Então dance com a vida pra que seu bom momento exista. Planeje, realiza, mesa farta com comida. Roupa nova, calça ou tênis, a camisa. É sempre um bom momento, a conquista do que se precisa. O Natal dos seus sonhos pode já ter passado. O ano da vitória ainda não foi conquistado. Pisar na areia, entrar no mar, sair todo molhado. Sentir na pele o calor do sol. Num domingo à tarde no campo de futebol. Deitar na grama e ver as crianças correndo. Ter a certeza que é da maneira certa que está se envelhecendo. Seja qual for o momento, lembre de um bom tempo. Cante a canção agora mesmo, pode ser um tempo bom. O tempo bom existe sim, e ele sorri pra quem o momento vai estar sempre na sua mente. Basta lembrar pra vida ficar diferente. Bons tempos são reais, só que o bom tempo vem e vai. Bons tempos são reais, só que o bom tempo vem e vai. Bons tempos são reais, só que o bom tempo vem e vai. Bons tempos são reais, só que o bom tempo vem. Tempo bom todo mundo tem na vida. Lembrar das coisas boas ajuda a prosseguir. Viver um tempo bom que você precisa pra ser feliz e não pensar em desistir. A, B, C, 16. A, B, C, 16. A, B, C, 16. A, B, C, 16. A, B, C, 16. A, B, C, 16. A, B, C, 16. A, B, C, 16. O tempo bom. O tempo bom existe sim. E ele sorri pra quem quiser viver. O bom momento vai estar pra sempre na sua mente. Basta lembrar pra vida ficar diferente. Bons tempos são reais, só que o bom tempo vem e vai. Bons tempos são reais, só que o bom tempo vem e vai. Um tempo bom todo mundo tem na vida. Lembrar das coisas boas ajuda a prosseguir. Viver um tempo bom que você precisa pra ser feliz e não pensar em desistir. A, B, C, 16. A, B, C, 16. A, B, C, 16. A, B, C, 16. A, B, C, 16. A, B, C, 16. A, B, C, 16. A, B, C, 16.